Atenção, emissoras da Rede Vitoriosa de Rádio. Em 10 segundos, formação de rede. Começa agora o programa que relembra os grandes sucessos da música sertaneja. Sertanejão da melhor qualidade é aqui no Noite Vitoriosa. Meu amigo, não pergunte o motivo da minha senhoras e senhores, cheguei. Carlos Alberto, Carlos Alberto. Grenola. Carlos Alberto, o filho da mamãe, coisa linda. Carlos Alberto Pereira. Começando a Noite Vitoriosa, 8 horas e 4 minutos aqui no CFM 25.5 de Rante, AM 930 Araguari, AM 650 Lagoa, Passos de Minas. Está formada a Rede Vitoriosa de Rádio. Coisa boa! 8 horas e 5 minutos aqui no Noite Vitoriosa comigo, na mesa digital mais colorida, mais iluminada do interior de Minas Gerais, o DJ João Vitor. Casal Beto, João Vitor, sistema bruto, é 600 cavalos por tempo, arrancada seca, o cascai voa lá no gradinha. Sistema bruto, João Vitor. 8 horas e 5 minutos, os irmãos, para Araguari, através do AM 930, mas lá a galera tem falado, aí está escutando demais a conta no FM. Para o Uberlândia, FM 105.5, para você que está no Rádio Zete acompanhando a gente aí, o nosso muito obrigado. Trabalhando comigo na mesa operacional, ele está de volta, numa fome, mas chegou tostado, viu? Segundo o gigante de Minas, ele está salgadinho. Esse é o sertão bonitinho. João Vitor. Casal Beto, João Vitor, sistema bruto. É 600 cavalos por dentro, não dá pra ter que cascar de olho lá. Sistema bruto, João Vitor. É, sim, ele estava pra praia, lá na Bahia. Lauro de Freitas. Depois de sua. Sim. É, estava pra lá, rapaz. Voltou. Aí a galera, todo mundo aqui, filho, eu tô fora, né? Eu não faço uma coisa dessa nunca. Todo mundo experimentou. Todo dia na rua de Olímpia, ele foi dar sua casa. Fui. É, tá com as costas, toda a minha vida ali, né? Mano, Bruno. Nossa. Reginaldo. Oi, Fabiano. Divino. Gosta. Essa galera, tudo. Deu uma experimentada no São Vitor hoje, hein? 8 horas e 5 minutos, 8 e 5, o Paraná vai cantar. Não são palavras lindas. Na abertura do Noite Vitoriosa. E depois o milionário de Guerrico cantando Toro Fial. 8 horas e 5, 8 e 5, programa Noite Vitoriosa e a terra do Manhã Vitoriosa. Jornal da Vitoriosa. Vitoriosa. A voz da comunidade. A Rádio Vitoriosa apresenta a Hora do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a prova do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos de vida sacrifício. Amém. Deus seja convosco e está no meio de nós. Abençoe-te, Deus, que é todo poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe. Uma boa e santa noite. Deus te abençoe. Agora 6 e 7. Vitoriosa Esporte. Galera, que beleza, hein? Tá no ar o Vitoriosa Esporte para um Brasil central de audiência. Quebrando tudo só para você e para mais ninguém. Vamos que vamos do tudo. Todos os assuntos da cidade e região estão diariamente nos nossos noticiários. Entrevista, sugestões. Assunto para todas as cidades, para todas as pessoas. Fique ligado e conheça melhor a sua região. Continue ouvindo a Rádio Vitoriosa, porque de novo a Vitoriosa sabe mais. Vitoriosa. Jornal da Vitoriosa. A Rádio Vitoriosa apresenta A Hora do Ângelo. Amigos, quem vos fala é Frei Mauro, parco da paróquia Nossa de Fátima de Araguari, Minas Gerais. O anjo do Senhor anunciou Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Mãe de Deus, para que sejamos vivos na Cristo. Amém.